estavam ali numa bebedeira, o irmão vai passando, derruba a caixa de som, a irmã pega uma faca de serra, passa no pescoço do irmão. Pronto. Mata o irmão. E aí, Genilson? Já viu isso absurdo, em algum lugar, Genilson? Absurdo, absurdo. Rapaz, que coisa absurda. E aí eu pergunto, o que é que está acontecendo, Genilson, com o ser humano? O que é que está acontecendo com as pessoas? E outra coisa, ela deu realmente um golpe fatal. O golpe para matar foi no pescoço. Foi não foi para assustar, não. Foi no pescoço. Ela, com a ira, com a raiva, foi lá e pá, golpeou no pescoço do rapaz, mano. É. Pegou mesmo na veia. Pegou na veia. Né? Então você, olha, tome cuidado. Quando você vê um grupinho de pessoas bebendo. Que história é essa? Não passe por perto, viu? Esse jovem de 17 anos morreu porque derrubou uma caixa de som. Não passe por perto, não, porque o povo tá com o cão no couro. Minha avó dizia, meu avô dizia que quando chegasse o final dos tempos, meu amigo, ia ser um desmantelo tão grande na face da terra que... É, e tá aí os sinais aí. É irmão contra irmão, irmã contra irmã, é pai contra filho, filho contra pai, é o desmantelo, esse mês de agosto, de setembro, outubro, esses meses agora, Dino, só desmantelo. Só desmantelo. Só desmantelo. E o povo fazendo o que não presta e o diabo dando risada. É, tá acabando de rir, porque num caso desse aqui o diabo deu pulo. Ele deu pulo de alegria. É a desintegridade da base da família, né? Justamente, é porque... É isso que tá acontecendo, infelizmente. Não é o sapirico, o capeta que vai pegar na mão dela e dar a facada, não. Mas eu me creio. Isso aqui é fazer a vontade dele. Porque o ser humano, o homem, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Pra fazer a vontade de Deus. A partir do momento que o ser humano, que o homem sai desse... Deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do capeta, do coisa ruim, do encardido, como dizia minha avó, né? Que história é essa? Aí, meu amigo, a partir desse momento, o bicho ruim fica dando pulo de alegria, saltitante, de Genilson. E você, Genilson, você quer fazer a vontade de Deus ou a vontade do coisa ruim? Fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. É, fazer a vontade de Deus, meu amigo. Pois bem, Genilson, traga mais informações, que essa daqui já não dá nem para digerir. Trazer que aconteceu um acidente lá em João Pessoa, no bairro de Mangabeira. Uma jovem de 24 anos, ela foi atropelada no início da tarde de ontem, na avenida Hilton Souto Maior, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. O fato foi próximo ao shopping Mangabeira. E de acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, CEMOB JP, uma motocicleta atropelou a vítima e logo em seguida fugiu sem dar assistência. Os agentes da CEMOB estiveram no local para prestar apoio. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar o atendimento da jovem. A paciente foi encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, na capital paraibana. A assessoria do hospital informou que o seu quadro clínico é considerado estável, porém, ela passará por exames clínicos e de imagem para uma avaliação mais detalhada da sua condição. Então tá aí, essa jovem de 24 anos sofreu esse acidente no início da tarde de ontem, lá na avenida Hilton Souto Maior, que é uma das principais avenidas do bairro de Mangabeira. Ela foi colhida por uma motocicleta, ela tem 24 anos, foi socorrida e está internada no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, de Emergência e Trauma Humberto Lucena, na capital paraibana. O estado dela é estável, passará, portanto, por exames de imagem hoje, né, para saber a procedência dos ferimentos, né? Esperamos que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Se recuperar o mais rápido possível, né, Genilson? Exatamente. Pois é. Genilson, são 6:59, 6:59. Tem muitas informações da área policial deste final de semana. Inclusive, ontem, quando nós encerrávamos o Jornal 850, chegava uma informação de um jovem que foi morto lá na cidade de Caiçara. Na cidade de Caiçara. Não sei se Marcelo Júnior trouxe ainda dentro do Jornal 850, não me lembro. Mas a informação é que a guarnição de Caiçara foi acionada para averiguar a princípio uma ocorrência de tentativa de homicídio na noite do domingo. A vítima foi um jovem de 32 anos de idade que caminhava em direção à sua residência, quando dois indivíduos não identificados numa motocicleta desembarcaram e começaram a efetuar disparos contra a vítima, sendo alvejada por 5 disparos. Conforme as informações, a vítima era conhecida por Nego Rio e foi socorrida por uma equipe do SAMU. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. As diligências foram realizadas no intuito de localizar e prender os acusados. Muito difícil, gente, prender os acusados, porque a polícia não sabe quem foi. Tem que investigar nesse tipo de crime, né? Exatamente. Quando chega no local e tem ali vários suspeitos, aí tudo bem, mas não tinha. Ele ia voltando para casa, né? Acredito que depois ali da comemoração, né? Da vitória do candidato, né? Lá, né? Que não tem nada a ver aqui com a política, nada, né, Diniz? Nada a ver. Exatamente. Estava voltando para casa. Aí chegou os camaradas lá e meteram bala. Aí tem várias linhas aqui. Um acerto de contas, né? Que, Genilson, eu vi um caso, preste bem atenção, olha, eu vi um caso de um camarada que discutiu com outro no trânsito, porque ele bateu na porta do carro, né? Bateu na porta ali do carro. Aí o camarada desceu, disse um bocado de coisa, ameaçou o cara, ele, tudo bem, pegou a placa, seguiu o camarada, ficou observando a vida dele, o horário que ele entrava, saía e... Depois se vingou. Perdeu a vida por uma discussão. De trânsito, né? Por uma discussão de trânsito. Então, pode... Para um assassinato, para um homicídio, pode haver, né, vários motivos. Não se resume tão somente a uma coisa, não. Pode acontecer por vários motivos. É quem vai investigar é a Polícia Civil, que vai dizer o que de fato aconteceu, né? O que aconteceu, por que é que ele foi assassinado. Foi dívida, foi algum relacionamento, foi alguma discussão, foi alguma ameaça, foi engano, pode ter sido por engano, né? Às vezes tem gente tão parecida no mundo. Ontem mesmo eu fui na capital, encontrei uma pessoa lá que era a sua cara, Diniz. E era feio assim, era? É, não, feio, você é feio? Você que tá dizendo, né? Não vou dizer que é bonito não, porque não dá certo. Era bonitão e simpático assim como eu? É, era vistoso. Ah, vistoso. Não acredito. Parecia de Genilson. Olha o Genilson ali, né? Coitado, né? Genilson Silva. Sou eu. Genilson, se você estivesse devendo em algum lugar, ou feito alguma coisa que não presta, esse cabo ia pagar, viu? Ia no pagar. Seu lugar. É. Porque era seu irmão gêmeo. Pra assumir minhas contas, fica à vontade. Era, viu? Seu irmão gêmeo. Pode passar na biometria que dá certo. Não tem aqui. Biometria não, é o... É identificação facial. Facial. É, pode passar. Pode passar na identificação. A identificação facial. É, pode passar, brincadeira. Pode passar na identificação facial que dá certo. Genilson, tem mais informações, vamos lá. Tem sim, relacionado à política, infelizmente. Um homem foi assassinado enquanto comemorava a vitória de um candidato. Isso aconteceu na região de Campina Grande. Não pode nem se comemorar mais. Em Boqueirão. Aqui na Paraíba, em Boqueirão. É, ali depois de Campina Grande, né? O corpo de Moisés Henrique Barbosa Silva, 19 anos, estava sendo velado na cidade de Boqueirão. Ele foi assassinado a golpes de faca na noite do domingo, ou seja, na noite da comemoração, né, do resultado do pleito lá em Boqueirão. A suspeita inicial é que o crime tenha ocorrido em decorrência, sabe de quê? De uma cobrança de uma aposta. Ele fez uma aposta com outro camarada lá, tá, olha, se fulano ganhar, tá certo, vamos fazer a aposta aqui, tal, X, valor, pronto, acabou, fechou aí a aposta. Só que ele ganhou a aposta e foi lá cobrar. É, mas não parece ser cobrado no mesmo dia, não. Não, que a dor tem que é muito esperar, grande, esperar. Claro, rapaz, claro, deixar a poeira baixar um pouco, né, Léo? Deixar a poeira baixar. Porque enquanto o pessoal tá comemorando a vitória, o cara que perdeu tá furioso, né? Tá furioso, claro. Tá aquela coisa toda, né? Então ele foi lá fazer essa cobrança, aí começou a discussão. Moisés estava comemorando a vitória do seu candidato nas eleições municipais quando foi surpreendido por um homem de 32 anos que não teria aceitado ver o jovem celebrando a vitória. Comemorando a vitória do candidato. Olha aí. Tá vendo? E aí esse desentendimento culminou em uma agressão física, resultando na morte do jovem de 19 anos de idade, conhecido por Moisés. Ele sempre transmitia alegria, onde passava, segundo a família, né? É, e essa tragédia é uma perda irreparável para a nossa família, foi o que disse Ana Barbosa, irmã da vítima. A emoção tomou conta do velório, que contou com a presença de muitos amigos e familiares, todos profundamente abalados pela perda. Moisés era um jovem sonhador que queria fazer o melhor para sua família, para o seu filho recém-nascido. Ele tem um filhinho recém-nascido, disse, portanto, Silvio Carlos, que é cunhado de Moisés. Os familiares agora expressam a esperança de que a justiça seja feita e que o autor do crime seja punido, né? Olha, essa coisa que o Léo falou. A justiça é a sua morosidade também. Tem que ver isso. Tem que ver isso também. Léo, é o que você falou. Vamos deixar as comemorações. Depois que vai, você vai dizer, rapaz, já tá posto. E agora? Vamos acertar aqui, né? É. Porque no quinto da coisa, meu amigo, aí já viu. É como se fosse uma provocação. Ô, Dianis, teve dois camaradas ali que apostaram, fizeram uma aposta inusitada. E aí não dava pra ser impulso. Pelo amor de Deus, aí não tem condição. Você tinha coragem de fazer uma aposta? De mesmo? Jeito nenhum, que é isso, velho. Apostaram. Não. Apostaram. Não é comigo, não. Foi. Hã? Foi, Luciano. Foi, teve gente que apostou. Foi isso mesmo. Pronto. Apostou o que você tá pensando mesmo aí. Foi. Pronto, foi. Foi. Lá no bairro São José, não foi? Foi, teve um. E foi pro cartório e registrou. Será possível um negócio desse? Agora, será que já. Já pagaram a aposta? Já pagaram a aposta, já? Foi embaixo de São José, né? Pois é. Ai, Luciano sabe das coisas, viu, Luciano? Luciano é sabido, viu? Pois é. Genilson, tem mais informações da área policial? Luciano descobriu sem querer. Olha, a Polícia Militar encerrou o primeiro turno das eleições de 2024 com 121 ocorrências eleitorais constatadas ou vinculadas ao pleito. E que resultaram em 115 pessoas conduzidas para a delegacia na Paraíba. O balanço fecha a primeira fase da Operação Voto Seguro nos 223 municípios do estado e não registra ocorrências graves no período que vai do dia 2 de outubro até o fim da noite do domingo. Entre as principais infrações à lei eleitoral constatadas estavam compra de votos, violação do sigilo do voto, propaganda eleitoral irregular, transporte de eleitores, entre outros. Nas ações que foram intensificadas neste final de semana da eleição, mais de 90 mil foram apreendidos em ocorrências relacionadas a crimes eleitorais. No período de 5 dias foram constatadas 83 ocorrências tipicamente eleitorais e 38 ocorrências de crimes comuns relacionados ao pleito. A Operação Voto Seguro 2024 envolveu mais de 9 mil policiais militares, reforçando a segurança nas 68 zonas eleitorais e em mais 1.800 locais de votação. As ações da PM ocorreram com o apoio das demais forças de segurança, Exército Brasileiro e da Justiça, resguardando o direito de votar de mais de 3 milhões e 200 mil eleitores aptos na Paraíba. A Paraíba tem um eleitorado grande, né, Dinilson? Tem. Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões de eleitores aqui no nosso estado da Paraíba. Léo, e por último aqui da minha parte, uma fatalidade lá na cidade de Cajazeiras, né, também relacionada às eleições. Uma fatalidade marcou as comemorações eleitorais no distrito de Boqueirão de Piranhas, no município de Cajazeiras, no domingo à noite. Um adolescente de 14 anos morreu e 3 crianças ficaram gravemente feridas após serem atropeladas por uma caminhonete em meio às celebrações pela vitória da candidata eleita à prefeitura de Cajazeiras. O acidente gerou comoção e revolta entre os moradores do local. O incidente ocorreu quando a praça pública estava tomada por pessoas comemorando o resultado das eleições municipais. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete, que estava no meio da multidão, acelerou de forma repentina e descontrolada, avançando sobre o grupo de crianças. O adolescente de 14 anos que foi atingido diretamente morreu na hora. As outras 3 crianças que também estavam próximas sofreram ferimentos graves e foram rapidamente socorridas pelas equipes do SAMU. Elas foram encaminhadas para o Hospital Regional lá em Cajazeiras, onde permanecem em atendimento emergencial. O veículo só parou ao colidir com uma árvore após o atropelamento. Informações preliminares ainda não confirmadas sugerem que a caminhoneta envolvida no acidente pertence a um político local, o que aumentou a tensão e a revolta entre os moradores de Boqueirão de Piranhas. A polícia foi acionada e as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias exatas da tragédia, assim como a identidade e a responsabilidade do condutor do veículo. No distrito, o clima é de grande revolta, com a população local exigindo respostas à justiça para o que foi considerado um ato de imprudência. O incidente abalou profundamente a comunidade, que estava em clima de celebração e acabou sendo surpreendida por esse grave acidente. As autoridades continuam apurando os fatos e buscando mais detalhes sobre o caso. E aí, portanto, esse fato que aconteceu lá em um distrito de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, né? Um veículo descontrolado avançou contra um grupo de crianças em praça pública. E um dos adolescentes, 14 anos de idade, veio a óbito lá mesmo no local. Lamentável. Lamentável o fato de Genilson Silva. 7:11 agora, 7:11 na nossa Rádio Rural do Guarabira. Léo, daqui a pouco eu vou trazer a prefeita mais jovem eleita aqui na Paraíba e a mais idosa também eleita na Paraíba no último domingo. Muito bem, são 7:11, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Daqui a pouco, Samuel Santiago, vice-prefeito eleito da cidade de Lagoa de Dentro, participa conosco. Já está em contato aqui. Também mandar um abraço aqui para Beatriz Freire, que foi a vereadora mais votada do município de Lagoa de Dentro. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal 850. Voltamos já com muito mais para você, aqui na Rural de Guarabira. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Esta é a ZYI 693, Rádio Rural. Rádio Rural, transmitindo desde Guarabira, Paraíba, Brasil. Em 850 kHz, AM, Rua Epitácio Pessoa, número 8, Centro, Guarabira, Paraíba. Rádio Rural, a emissora que está perto de você. O Lojão Ricol está com uma mega promoção. Na compra de um terno completo, calça e paletó masculino, no valor promocional de R$ 399, você ainda leva de brinde uma camisa social. Facilitamos o seu pagamento, dividindo em até 10 vezes no cartão. Lojão Ricol, na Rua Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Os casos de dengue dobraram no Brasil neste ano. Tudo isso pode ser evitado se agirmos agora. Para combater o mosquito transmissor dessas três doenças, as pessoas devem manter os ambientes e recipientes limpos e sem acúmulo de água, que favorecem a sua proliferação. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, circula mesmo durante os períodos mais frios. E se os criadouros não forem eliminados, os ovos depositados podem permanecer intactos por meses, podendo dar origem a um novo ciclo do mosquito. A dengue não é brincadeira. Não é fake news. A dengue mata. Rádio Rural AM. Siga a Rádio Rural nas redes sociais, no Facebook e Instagram. @ Rádio Rural AM 850. Estamos ao vivo também no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rádio Rural 850 e acompanhe a nossa programação. Rádio Rural, mais perto de você. Você está ouvindo a Rádio Rural de Guarabira, uma empresa do Grupo João Rafael. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Léo Ferreira, de Genilson Silva. Agora são 7:14 em Guarabira, 7:14, a hora certa que você confere com a gente no nosso programa aqui no 850 da Rádio Rural de Guarabira. Vamos trazer, portanto, aqui qual foi a eleita ou eleito mais jovem para o executivo, para governar o município. Vem lá da cidade de Deixa eu ver aqui a cidade dela, viu? Santana de Mangueira, a prefeita mais jovem eleita no último domingo. O nome dela é Marina Lacerda, do MDB. Prefeita mais jovem eleita na Paraíba, com apenas 24 anos, 3 meses e 2 dias de vida. Ela foi eleita com 24 anos, 3 meses e 2 dias de vida, a Marina Lacerda, do MDB. Marina foi escolhida pela população do município de Santana de Mangueira, no Sertão, vencendo as eleições com ampla margem. Apoiado pelo atual prefeito, Marina obteve 2.783 votos, 76,88% dos votos válidos, superando Francisco do Sindicato, do UB, que conquistou 827 votos, ou 23,12% dos votos válidos. Ao final do seu mandato, em 2028, Marina terá aí 28 aninhos, não terá nem 30 anos ainda, quando chegar, portanto, no término do seu mandato, né, agora no ano de 2028. Marina era professora, a sua primeira experiência na política foi esse ano, mas que sempre esteve envolvida com a comunidade e a educação. Ser eleita tão jovem é uma oportunidade incrível, uma grande responsabilidade. Acredito que a juventude traz uma visão fresca e inovadora, e estou comprometida a ouvir as vozes de todos os santanenses para promover a continuidade do excelente trabalho que vem sendo realizado pelo atual gestor. Foi o que disse, portanto, a jovem prefeita eleita lá do município de Santana de Mangueira. Mas né? A prefeita, pela muito, foto dela, prefeita muito bonita, viu? É uma modelo. Top model, viu? Muito bonita, top model. Pois é. E de onde vem a mais idosa, ou idoso, né? Você sabe de onde é? A prefeita? Sim. Eu sei. De onde? Pois é. É a mulher da bolacha. Lá da terra. Da bolacha. É verdade. Da bolacha. Não fazia propaganda não, né? Em 2020 ela já tinha sido a mais idosa, né? Vencedora aqui das eleições na Paraíba e permanece sendo ainda Aline Barbosa. Aos 82 anos, Aline Barbosa de Lima, do MDB, é a prefeita mais idosa da Paraíba, eleita nas eleições municipais de 2024, realizadas no último domingo. Conhecido como Dona Aline, a empresária foi reeleita prefeita do município de Belém, aqui na nossa região. Nascida em 25 de fevereiro de 1942, Dona Aline tem 82 anos, 7 meses e 12 dias, né? Quando ela foi reeleita no último domingo, ela tinha, portanto, 82 anos, 7 meses e 12 dias. Quando ela nasceu, para você ter uma ideia, o município de Belém ainda não havia conquistado a sua emancipação. Belém pertencia ainda ao município de Caiçara. Quando Aline nasceu, em 1942, apenas 15 anos depois, foi que o município conseguiu a sua emancipação em 1957. Em 2024, Dona Aline conquistou 57,40% dos votos, superando Mirelle, do Republicanos, que obteve 31,80% dos votos, e Renata, do PSB, que recebeu 10,80%. Ao fim do seu mandato, em 2028, Dona Aline terá 86 anos. A primeira vez que ela concorreu a um cargo político foi em 2020, ano em que foi eleita prefeita de Belém. Na época, em 2020, Aline já tinha 78 anos e também foi a prefeita eleita mais idosa aqui no nosso estado da Paraíba, né? Então, Dona Aline foi eleita agora com 82 anos, reeleito com 82 anos, a gestora mais idosa do estado da Paraíba, da cidade de Belém. Para você ter uma ideia, a Marina, lá de Santana de Mangueira, tem idade de ser netinha, né? De Dona Aline, lá da cidade de Belém. 7h19, hora certa. Teve candidato a vereador revoltado na Paraíba, mandou tudo. O que aconteceu? Mandou tudo? Tudo de pronto. Tomar banho. Meu Deus. Mas o que aconteceu? Por que a revolta, hein? Rapaz, o coitado só fez 16 votos, viu? O vereador. Ele gravou um vídeo, colocou nas redes sociais. Eu vou editar aqui pra cortar a palavra. Pra cortar, né? Os palavrões, né? Mas ele revoltado, um senhorzinho. Revoltado. Fez 16 votos. Fez muito ainda, viu? 16 votos é muito voto. A pessoa tem 16 amigos? Né? 16. Pior quando você é candidato, só tem um voto, que nem a sua esposa vota em você. É. Aí você só tem o seu voto. Foi só o seu. Aí é complicado. Foram 16 pessoas que confiaram nele. Imagina você ter 16 pessoas de confiança no mundo. Olha aí. Né? Vamos ao telefone 3271000, Marcão, participa conosco. Bom dia. Bom dia, meu querido Léo Ferreira, de Janilson Silva, de Sanfonoplastia. Ele tá dodói, né? Nosso querido Colbert. É isso, meus amigos? É ele mesmo. Luciano Colbeck. Ah, ó, Vocês vivem na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A filha de Fernando de Uberamar foi uma das vereadoras mais, quer dizer, das 10, né? Mais votadas, né? Lá no Rio de Janeiro, a filha do Fernando de Uberamar, né? Mas, rapaz, as mulheres aí avançando na política, né? Parabéns. As mulheres que estão avançando muito, mas eu quero mais mulheres na política, tá, gente? E o homem também, né? Não importa, né? Mas eu quero mais mulher pra gente avançar mais, né? Ah, vocês sabiam que hoje é o Dia Internacional das Princesas? Ou não? Ou estão sabendo agora? Hoje é o Dia Internacional das Princesas, tá? E a gente aqui, né, na Paraíba, todo mundo já sabe, o Brasil já sabe, né? Que nós temos uma princesa aqui na Paraíba, né? Em Guarabira, né? Que você já sabe quem é ela, né? Uma joia muito talentosa, todo mundo admira ela aqui na imprensa de João Pessoa, porque eu cito o nome dela, né? Todo mundo já sabe, eu não vou citar quem é, né? Muito talentosa. O João Rafael de Aguiar, Dona Elisete Aguiar, Jabas Aguiar, já tá de parabéns, tá? De ter essa equipe maravilhosa aí na Rádio Rural de Guarabira, todos vocês, né? E esse jovem talentoso aí chamado Marcelo Júnior, e vocês também são jovens, rapaz. O velho aqui é o velho de Santa Rita, né? E que eu digo aqui a vocês, né? Eu já morri esquecendo de me enterrar, né? Agora vamos lá. Vocês estão vendo a briga aí? Essa briga aí do Gugu Liberato ainda. Vocês lembram desse Gugu Liberato? Mas, rapaz, tem uma briga judicial tão grande. Vão abrir aí o inventário de novo, né? Porque apareceu mais gente com mais gente que tem direito. E o apresentador da jornal, fazer o jornal da Globo, hein? O Cid Moreira, hein? Eita, já tá uma briga na justiça aí, a ex-mulher dele. Aí ele mesmo, ontem, uns 4 meses atrás, ele disse que ela, a esposa dele atual, não forçou ele a assinar o documento, não. Isso é mentira, rapaz. Porque ela é mais nova do que ele, 45 anos, né? E morreu aos 97, né? E ela mesmo disse no canal de televisão aí, que não tem interesse em nada, não. Estava com ele porque gostava dele, amava ele. O que é que vocês dizem sobre isso? Eu quero mandar um bom dia para o nosso Augusto Rosário, né? A Maria de Socorro de Açudinho, que é exterior daquela cidade, Bibi de Jacaré, que é a Beatriz, Arleto Juarez, Sargento Jorge e o Sargento Gideonde. Parabéns, o Dia Internacional da Princesa. E a princesa quem é? Dani Sato, da Rádio Rural de Guarabira. Bom dia. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Marcão, direto de Santa Rita, participando do 850 aqui da Rádio Rural de Guarabira, a emissora mais perto de você. Na verdade, a filha de Fernandinho Beiramar, ela foi reeleita, ela já era vereadora, inclusive, lá em Duque de Caxias, e conseguiu a sua reeleição no último domingo. A vereadora Fernanda Costa, do MDB, foi reeleita no último domingo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Ela é filha do traficante Fernandinho Beiramar, uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho, que é o CV, e já foi condenada por envolvimento com a facção. Fernanda é cirurgiã dentista e teve apoio de diversas comunidades para se eleger. Obteve 7.355 votos no total e foi eleita por coeficiente partidário, né? Em 2020, ela obteve 48% dos votos em sua comunidade dominada pelo Comando Vermelho, que definiu a sua vitória. A conexão com o pai e a influência da facção criminosa levantou a questão sobre a legitimidade de sua eleição. Então tá aí, ela foi reeleita lá em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a filha do Fernandinho Beiramar. Ou seja, ela já ocupava o cargo de vereadora, foi eleita em 2020, confirmada reeleita, agora em 2024, né? Com a força do Comando Vermelho, né? Diga de passagem. Olha, mandar aqui um abraço de Genilson para o amigo Wagner Duarte, presidente da Câmara Municipal lá de Serra da Raiz, que foi reeleito, né? Foi reeleito. Foi o mais votado lá do município de Serra da Raiz. Parabenizar, portanto, o vereador Wagner. E amanhã vai estar conosco aqui no Jornal 850, ao lado também dos demais vereadores do grupo, né? Do grupo de situação, que foram eleitos lá neste pleito. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, Wagner Duarte, né? Falar um pouco do trabalho que tem feito lá na Câmara Municipal, no Legislativo, né? Porque é um trabalho de fiscalizar, né? A noção de poder executivo, exatamente. Enfim. E vai também falar sobre essa campanha, que foi uma campanha, sem alterações, né? Sem problemas lá em Serra da Raiz, mas de toda forma é um projeto político, né, Genilson? Tem toda uma história, tem toda uma movimentação, né? Tem toda uma articulação que tem que ser mantida, que tem que ser feita para poder obter o êxito nas urnas. 7h24, Samuel Santiago, vereador do município de Lagoa de Dentro, agora eleito vice-prefeito do município. Samuel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo, tá no ar. Bom dia, Léo, bom dia, Genilson, bom dia a todos que fazem esse extraordinário programa. Desde já cumprimentar a toda a população do Lago de Dentro, toda a sua zona rural, que com certeza nesse momento a audiência é muito grande aqui na nossa cidade. Agradecer a Deus por tudo, né, por esse momento. Recentemente tivemos eleições aqui em Lago de Dentro, né, dia 6 de outubro, e com certeza, né, o povo do Lago de Dentro, em sua maioria, no Instagram, vencedores, né? Camaf, Douglas, prefeito, Samuel Santiago, vice-prefeito. A gente tem só agradecer ao povo do Lago de Dentro que nos deu essa oportunidade. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha de diálogo, visitando casa por casa, levando nossa mensagem, levando nossa proposta, e com certeza o povo do Lago Dentro entendeu e já estava nesse sentimento de mudar, né? De colocar um novo gestor, uma nova gestão, dois jovens que está preparado em 2025 para assumir o destino do Lago de Dentro, que estamos com muita garra de trabalhar, de fazer muito pelas pessoas que mais precisam. Vocês, cidadão lagodentrense, pode ter certeza, tudo que a gente fez, todo o nosso plano de governo e o que a gente prometeu em campanha, iremos sim cuidar muito bem do nosso povo. Oi. Pode falar. Pois não, senhor, parabenizar, portanto, aí o vereador Samuel Santiago, né? E agora vice-prefeito eleito, Samuel. Eu gostaria de saber, Samuel, qual vai ser o seu papel ao lado, portanto, de Camaf Douglas, né? Você na condição de vice-prefeito a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, assumindo, portanto, os destinos aí da cidade de Lagoa de Dentro. De início, irei estar ao lado de Camaf, né? Presente, atuando, junto com ele, levando o meu conhecimento, dando ideias para que possamos fazer um bom trabalho em 2025. Eu não quero ser só um vice-prefeito a mais, eu quero sim ser um vice-prefeito atuante, né? Atuante, visitando o povo, tendo espaço na gestão, que com certeza o projeto de Camaf Douglas é o projeto de Samuel Santiago. Não pode um prefeito ter um projeto e o vice ter outro. A gente tem que andar em harmonia, junto, lado a lado. Conheço o Camaf desde antes, Camaf me conhece também, ele teve 2 mandatos de vereador, eu tive 5 mandatos consecutivos de vereador, com as bênçãos de Deus, grato sempre a Deus e ao povo do Lago de Dentro, me sagrou vice-prefeito nessa eleição. Então, são 6 mandatos consecutivos de vida pública, uma vasta experiência que eu tenho na política. O povo do Lago de Dentro sabe o trabalho que eu faço, não só na Câmara Municipal, apresentando projetos, requerimentos, melhorias para as comunidades, mas sim o trabalho social que eu faço, né? Dia a dia, com o meu povo, com minha base, com as comunidades, pessoas que até não votaram em mim para vereador, reconhece hoje o meu nome, porque quando precisa e eu posso, eu estou sempre de prontidão para atender o nosso povo, e pode ter certeza, irei contribuir muito na gestão do prefeito Camaf Douglas, apresentando minhas ideias, minhas soluções, meus projetos, né, que a gente tem por Lago de Dentro. Samuel, deixa eu fazer aqui uma pergunta sobre esse seu projeto, esse início da sua caminhada ao lado do prefeito eleito Camaf Douglas. Eu lembro que lá atrás seu nome vinha sendo cogitado para ser, para formar chapa com o prefeito Zezinho da Rapadura na sua reeleição. E eu percebi naquele momento, você sabe que eu fazia parte ali também do governo de Zezinho, né, na assessoria de comunicação do gabinete, e eu percebia naquele momento que havia, por parte do prefeito Zezinho, um distanciamento, que ele não vinha lhe dando a atenção, né, como se ele não tivesse interesse de ter você como vice na chapa, ou não quisesse reconhecer a importância e o peso do seu nome para a política do Lagoa de Dentro. Em algum momento, Samuel, você se sentiu escanteado, deixado de lado pelo prefeito Zezinho da Rapadura? E você, se tivesse sido convidado para ser vice de Zezinho na chapa, você teria aceitado esse pedido? Ou esse convite? Léo? Alô? Pode falar, tá no ar. Léo? Tá no ar, Samuel, pode falar, viu? Léo, eu não sei se estou no ar, mas o final da pergunta eu não escutei. Ficou ruim aqui a ligação. Não, eu perguntei se você em algum momento se sentiu... Alô? Tá o retorno, Luciano? Tá ouvindo, Samuel? Perdeu a conexão. Às vezes é algum problema do próprio celular, mas ele vai retornar, né? Ele vai retornar e a gente dá continuidade a essa conversa, né? Às vezes é o sinal do celular que não dá para que fica falhando, né? Mas tá aí. O que eu tava perguntando ele se ele, em algum momento, ele pensou lá em serviço de Zezinho. Porque ele né? fazia parte também do grupo do prefeito Zezinho da Rapadura, fazia parte do grupo do prefeito. Fazia parte, depois anunciou, portanto, aí a sua saída do bloco do prefeito e anunciou o apoio à candidatura de Camargo Douglas. E, consequentemente, logo após foi confirmado como candidato a vice na chapa de Camargo, né? Então, vamos... Tá ouvindo, Samuel, agora? Tá ouvindo aqui, cara. Vamos lá. Samuel. 7h31. Samuel, tá ouvindo? Sim. Pronto. Sim. Então, Samuel, eu estava perguntando a você sobre o início dessa sua trajetória, desse seu projeto ao lado de Camargo Douglas, né? Naquele momento em que seu nome estava sendo cogitado para ser o vice de Zezinho em uma possível chapa, né? Nessa disputa. E aí, o que teria acontecido, né? Se você... Eu observava o seguinte, como se Zezinho não estivesse dando importância ao seu nome, importância à sua trajetória política, tivesse lhe escanteado, lhe deixado de lado. Se você, em algum momento, se sentiu desta forma, né? Pelo prefeito Zezinho da Rapadura, deixado você de lado. Na verdade, Léo, foi por aí mesmo. Meu nome, eu estava antes no grupo de situação, junto com todo o grupo, né? Com o prefeito da Rapadura. Meu nome em 100% da cidade, zona rural, era comentado como possível vice-prefeito da gestão. Mas assim que o ex-prefeito Fabiano rompeu com o Zezinho, eu percebi e senti que eu comecei a ser escanteado, né, por todo grupo. Com certeza, Zezinho nunca me procurou para dialogar, para conversar comigo, para perguntar se realmente eu queria, eu estava preparado para, junto com ele, ser candidato na vice na chapa. Eu também fiz questão, assim, porque eu estava fazendo meu trabalho, né, meu foco seria a minha reeleição para vereador. E, com determinado tempo, né, Camargo me procurou, tivemos o contato, me fez o convite para ser candidato junto com ele. Eu até falei com ele que ia parar para pensar, ia conversar com minha família, ia conversar com minhas bases, meus eleitores, e também queria fazer uma pesquisa na época, e assim foi feita. Né, fiz isso, conversei com meu povo, conversei com minha família, fiz uma pesquisa, e aí tomei essa decisão de junto com o Camargo pleitear, né, essa caminhada junto agora em 2024, que foi uma caminhada vitoriosa, né? O povo de Lagoa de Dentro nos elegeu com a grande maioria aqui, mais de 800 votos de maioria, e a gente fica muito grato por isso, né? Mas o que passou, saí da gestão, também não falei mal de ninguém, eu tenho minha época, deixei muitos amigos lá, e agora eu vivo um novo tempo da minha vida, né? Uma fase muito boa, né? Vai ser uma nova experiência como vice-prefeito ao lado do Camargo, né? Prefeito também, apesar de ser dois jovens, né? Mas muito experiente na vida pública, na política, e eu tenho certeza, e o povo de Lagoa de Dentro pode esperar, 2025, Lagoa de Dentro vai caminhar a passos largos, né? Com certeza, e principalmente iremos fazer uma das maiores obras da nossa cidade, que é cuidar do nosso povo, atender o nosso povo bem, que o povo vá na secretaria e seja ouvido as suas necessidades, que seja resolvido, que vá na saúde do nosso município, na secretaria, que seus exames sejam resolvidos, que tenha um remédio lá de qualidade para as pessoas. Iremos fazer muito pelo social, questão de vale gás, pagamento de aluguel social, enfim. O plano de governo que a gente fez, iremos montar tudo e botar em prática agora, a partir de 2025. Isso. Muito bem, Samuel, você já teve conversado agora recentemente, após o resultado com Camargo Douglas, que ficou definido, portanto, nessa conversa preliminar de vocês dois aí, já tem, portanto, alguns planos para os primeiros, digamos assim, 100 dias de governo aí na cidade de Lagoa de Dentro? Ou é a questão também do processo de transição da administração? Na verdade, Genilson, depois da nossa vitória, né, comemoramos juntos no domingo à tarde, entrando pela noite, e eu não vi Camargo ainda pessoalmente, não parei para falar com ele ainda, sentar sobre isso. Até porque ele tem muita gente para visitar e agradecer. Eu também estou por outro lado, né? Que era uma base de gente independente que nunca tinha votado em outro partido, a não ser no Rapadura. E hoje eu consegui trazer mais de 90% do meu povo que acreditava em mim, que votou em mim, para votar junto comigo em Camargo. Sem falar em muita gente também, né? Que está na dúvida. A partir do momento que eu aderi ao projeto de Camargo, o povo do Lago Dentro começou a entender e confiar que era um projeto que daria certo, um projeto vitorioso, e assim foi feito. Mas com certeza, nos próximos dias, iremos sentar e dialogar sobre isso. Até porque provavelmente, não conversei com ele ainda sobre isso, mas provavelmente a nossa festa da vitória deve ser quinta-feira. Não sei ainda, vamos confirmar, e depois da nossa festa da vitória, nós iremos sentar. Iremos sentar para ver todo esse processo, né, de transição, a nossa equipe de governo que vai acompanhar nesse processo de transição e já começar, né, a montar a nossa estrutura para 2025. A expectativa é de que se faça um governo para o povo, né, Samuel? Um governo onde possa haver a participação popular. Será um grande desafio, né, Samuel? Mudar tudo o que está hoje, porque o povo de Lagoa de Dentro acredita na mudança. E aí a expectativa é que a partir de 1º de janeiro, você também como vice-prefeito possa estar participando ativamente dessa gestão do prefeito Camargo Douglas, né? Diferente de outros governos, a expectativa é que você também possa participar ativamente, né? Tendo opinião, né? Tendo ações dentro desse governo de Camargo, né? É isso, Samuel? Pois é, Léo, pois é, Lagoa de Dentro, hoje e a partir de 2025, vai ter dois nomes leves, né? Dois políticos que gostam de estar no meio da rua, que gostam de estar ao lado do povo. Final de semana sempre estamos em algum bar da cidade, mais de esquina, batendo papo. Iremos atender o povo, não só na prefeitura, não só no gabinete, como na rua, assim que o pessoal nos procurar, a gente está lá de prontidão para atender. E pode ter certeza, igual eu falei antes, né? O social vai ser o carro-chefe da nossa gestão, porque a gente sabe o quanto o povo sofreu durante esses 4 anos e nós não queremos que eles passem por isso novamente. Iremos fazer uma gestão humanizada, né? Onde o povo nos encontre, né? Onde vai ter a prefeitura escancarada, de portas abertas para receber o povo do Lago de Dentro, para a gente atender as suas reivindicações. Pois bem, então, Samuel, torcer, né? Você sabe, eu torço, né, por essa gestão e claro, sou até suspeito a falar, né? Sobre as expectativas que são as melhores. Você sabe que eu sempre me portei aqui na Rádio Rural como profissional, nunca vim aqui para a rádio para puxar para lado A, para lado B, mas eu jamais poderia deixar de parabenizar você, Camargo, né, por essa vitória e de dizer que torci muito para que essa vitória pudesse acontecer. E graças a Deus aconteceu. Você foi uma pessoa, Samuel, que a partir do momento que passou para o lado de Camargo, você foi vítima de muitas calúnias, de muitas difamações. Tentaram de todas as formas derrubar a sua honra, a sua dignidade, inclusive nas vésperas da eleição, espalharam notícias falsas, fake news, coisas que a população de Lagoa de Dentro sabe que você é uma pessoa honrada com seus compromissos, que você não pratica do que pratica alguns políticos em Lagoa de Dentro. E eu gostaria, inclusive, de ser solidário, Samuel, porque a você, porque não é dessa forma, com baixaria, com fake news, que vai se vencer eleições. Isso aí foi uma resposta do povo da cidade de Lagoa de Dentro a essa truculência, essa arrogância, essa prepotência que estava que está no poder até 31 de dezembro na cidade de Lagoa de Dentro, né? Então, você é um vencedor, Samuel. Acredite nisso, viu? Pode ter certeza. E parabéns mais uma vez. Pois é, Léo, você também é um guerreiro, né? Um cara campeão, é, não perde campanha aqui em Lagoa de Dentro, veio né, compor o nosso grupo na hora certa e também contribuiu muito com a nossa campanha. Como você bem falou, nós fizemos aqui uma campanha limpa, uma campanha organizada, uma campanha de proposta, levando nossa mensagem ao povo do Lagoa de Dentro. Fomos dois candidatos sem máquina de Estado, sem a prefeitura, mas com certeza com compromisso, né? Enfrentamos a máquina da prefeitura, também um ex-prefeito, né? Rodeado de cargos nos estados, mas nem assim o povo se inudiu em querer votar por dinheiro, por benefício, até porque foi uma campanha muito suja aqui lá de dentro. Como você bem falou, quando eu estava do outro lado, eu era o melhor político do mundo. Né? A partir do momento que eu saí da barra de situação, eu comecei a não valer nada. Mas Deus é justo, o povo me conhece. Samuel Santiago é de uma família simples, de tradição aqui em Lagoa de Dentro. Não respondo sequer um processo criminal aqui no estado da Paraíba. Não respondo um processo eleitoral também aqui em Lagoa de Dentro. Então, na reta final da campanha, fizeram muitas fake news, muita sujeira, muita baixaria em relação ao meu nome, tentando me atingir, tentando atingir a campanha de Camargo, mas não sabendo eles, né, que a gente, além de política, a gente tem família, a gente tem mãe, tem irmão, tem filho, que vê essas palhaçadas que fizeram, esses profetos que colocaram aí nas horas das eleições, tentando nos prejudicar. Mas Deus é justo, Deus é maior, eu entreguei na mão de Deus, e com certeza, abaixo de Deus, o povo deu a resposta, né? Colocando quem fez isso, a gente dando a maior votação aqui em Lagoa de Dentro. E outros políticos, né, que se sentia dono do Lagoa de Dentro, que se sentia o rei da Cocada Preta, hoje o povo deu a resposta, colocou esses políticos num lugar que eles realmente merecem, né? Terceiro colocado. Mas enfim, estou feliz, estou grato a Deus, vencemos as eleições, o foco agora é só trabalhar incansavelmente, já projetar 2025 para que possamos fazer a melhor gestão já vista aqui em Lagoa de Dentro. Ah, já está pensando na festa São Sebastião, Samuel? Aí sai da... vai abrir as portas da casa aí, né? Agora pra gente... Festa São Sebastião. Eu vou assistir lá da sua casa, viu? Tudo certo. Você é o convidado da nossa guia especial, Léo. Com certeza iremos fazer também uma das melhores. Começa já, né? Em 2025, já com uma grande festa São Sebastião, resgatar, né? Essa tradição que durante esses últimos 4 anos a festa praticamente estava quase acabada, mas com certeza iremos resgatar essa festa tradicional, né? Que é uma festa que fomenta a economia, que gera emprego indiretamente, e com certeza iremos ver com bons olhos a questão cultural e as festas da nossa cidade. Verdade. Samuel, agradecer a você pela participação, muito obrigado mesmo pela atenção dispensada aqui à nossa Rádio Rural de Guarabira. Fica o espaço para suas considerações finais. Léo, eu que agradeço a você, ao meu amigo de Geneiro, sou a João Rafael, né, dono da Rádio Rural do Lago de Guarabira. Agradecer demais a Deus, primeiramente, ao povo do Lago de Dentro que nos concedeu essa grande vitória. Grato a Deus por tudo, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado, nos momentos bons da vida, nos momentos difíceis também. Na reta final dessa campanha não foi fácil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Um abraço em todos, fiquem com Deus e até uma próxima, Léo. Agradecer mais uma vez. 7h43 é importante, Genilson. Conversamos com Samuel Santiago. Samuel Santiago, vereador, 4 mandatos, presidiu a Câmara também. Presidiu a Câmara de Lagoa de Dentro e eleito agora, né? Vice-prefeito do município de Lagoa de Dentro, lá de Camargo e Douglas. Eu sempre considerei a política um jogo de xadrez. Você tem que saber posicionar as peças, sabe, tem que saber jogar, mexer essas peças. Exatamente, a política é um jogo e exige muita inteligência. Tudo, né? Que o prefeito Zezinho da Rapadura vinha fazendo era para perder esse jogo, porque ele não estava sabendo movimentar as peças. Cada peça que movimentava, perdia uma, perdia duas, perdia três, ia perdendo. Porque perder de um grupo político, um nome, como o nome de Samuel Santiago, como é que a gente sabe se um nome tem expressão ou não, Dionísio? Basta olhar para o histórico político, as votações. Samuel, vereador já de vários mandatos. Desde que eu me entendo de gente, Samuel é vereador em Lagoa de Dentro. 5 mandatos, como ele falou, né? 5 mandatos, né? Ou seja, como é que eu pego uma peça dessa e simplesmente eu ignoro? faltou inteligência por parte do prefeito Zezinho da Rapadura. Ele pode ter sido inteligente para ganhar dinheiro, pode ter sido inteligente para trabalhar nos bastidores ali com a política, mas quando chegou para a linha de frente, quando foi para a linha de frente coordenar a sua própria campanha, aí ele se perdeu, né? Outra coisa também, a gente tem que saber ouvir. Nem tudo que nos falam é verdade. E o prefeito Zezinho, às vezes, escutava a conversa de um cabo eleitoral dizendo: ah, fulano ali não votou em você, não. E ele achava que a pessoa não tinha votado. Você tem que confiar no voto das pessoas. Você tem que confiar nas pessoas. Eu, se errou, se perdeu e deu errado, não foi por minha culpa, não, viu? Eu aconselho, eu dei a todo momento, como eu estou falando aqui no rádio agora. E quem está escutando e que entende de política sabe que o que eu estou falando é verdade, né? É por isso que lá na cidade diz: ah, Léo é pé quente. Não, não é questão de ser pé quente, não. É de saber observar e agir na hora certa, né? A gente tem que ter essa capacidade de agir na hora certa, de entender da política. Na região mesmo eu sabia quem ia perder e quem... Eu até brincava aqui na rádio, né? Que eu tinha as previsões, quem ganhava. Eu sabia que em Guarabira ganhava Léa. Eu sabia que em Guarabira quem ganhava, quem ia vencer as eleições em Guarabira era a Léa. E eu tenho um grande amigo aqui que eu dizia pra ele há todo tempo: olha, independente de qualquer coisa, quem vence é Léa. E ele dizia assim: amém, tomara que seja mesmo. Foi porque a articulação de Léa, da equipe de Léa, era pra ela ganhar, era pra ela vencer. E já o outro lado fazendo algumas coisas que não deveria ter feito. E principalmente de acolhida. Porque numa campanha política, gente, você tem que acolher, tem que abraçar, seja quem for. A demora da definição do candidato de oposição aqui também, em Guarabira, isso também contribuiu muito, né? Pra que... Léa tivesse uma certa vantagem, né? Como, terminou, é um grupo, como é que é um grupo político terminou, aqui em Guarabira? Tivesse terminado a campanha passada, já tinha Ranieri sendo cogitado. Não deu certo agora, mas próximo ano a gente coloca Ranieri. Pronto. Aí não escuta ninguém, não ouve ninguém, acha que entende de política porque é isso, porque é aquilo. Quando veja aí quantas derrotas vem acumulando ao longo do tempo. Repensem a política para fazer direito. Não adianta dizer que entende de política, mas quando abre as urnas, perde. Eu não queria entender, não. Eu não queria entender de dinheiro, tá perdendo dinheiro toda hora, não. Jamais. 7h47, o intervalo. Intervalo, né? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Você está ouvindo a Rádio Rural de Guarabira, uma empresa do Grupo João Rafael. Visite o consultório da Raíssa Marinho. Faça o melhor para a sua pele. Ácido hialurônico é um ativo natural produzido pelo organismo. Você precisa combater os sinais da idade, procurando uma profissional capacitada e com experiência e dedicação aos cuidados com a sua pele. Aplicação de Botox combate as linhas de expressões, harmonização glútea, flacidez do colo e pescoço, bigode chinês, contorno facial, redução da papada. Transforme sua autoestima. Contato 839-8641-0875. Atende na Arcoclínica. Rua Napoleão Laureano, número 164, Guarabira. Toda quarta-feira, das 11 às 11h30, aqui na Rádio Rural, é a hora e a vez do trabalhador. Um espaço onde homens de mãos calejadas são representados por quem entende do assunto. A hora e a vez do trabalhador. Um programa da FETAG. No ar. Especial Outubro Rosa. A informação que pode te salvar. Conhecido como o mês da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa é celebrado desde os anos 90. O objetivo da campanha é fornecer informações sobre a doença, promovendo maior acesso aos serviços de diagnóstico. O que é mamografia? A mamografia é um tipo de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade, capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. Outubro Rosa, uma campanha. Sua empresa, seu comércio, estão precisando ser mais lembrado pelo consumidor. Anuncie no rádio. Anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Anuncie aqui. Rádio Rural AM. Siga a Rádio Rural nas redes sociais, no Facebook e Instagram. @RádioRuralAM850. estamos ao vivo também no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rádio Rural 850 e acompanhe a nossa programação. Rádio Rural, mais perto de você. O Lojão Ricol está com uma mega promoção. Na compra de um terno completo, calça e paletó masculino, no valor promocional de R$ 399, você ainda leva de brinde uma camisa social. Facilitamos o seu pagamento, dividindo em até 10 vezes no cartão. Lojão Ricol, na Rua Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Madeireira Real oferece madeiras de primeira qualidade, além de portas, janelas, caibros e o melhor preço de toda a região. Isso mesmo, cobrimos as ofertas da concorrência. Madeireira Real, pensando em sua economia e garantindo produtos de qualidade. Avenida Osmar de Aquino, sem número, Centro Guarabira. Confiança total para o cliente. Telefone 988568358. Madeireira Real, onde seu real vale mais. Festival Combos Especiais da LM Telecom. 2024 começou e a LM Telecom resolveu oferecer condições especiais para você navegar com mais velocidade, estabilidade e segurança. O LM Streaming é a novidade. Agora você pode acessar nosso streaming de filmes e séries. São mais de 3 mil filmes e séries para você maratonar quando quiser. Vem para a LM Telecom. Tá esperando o quê? Chega, chama no zap 3502-1122 ou aponte seu celular para o QR Code. LM Telecom, mais que internet. Acesse www.nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Política, esportes, entretenimento, o cotidiano das cidades e os acontecimentos que marcam. Reportagens, as principais informações do Brasil e do mundo. Opiniões e a maior cobertura do estado. www.nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Uma empresa do Grupo João Rafael. Você está ouvindo a Rádio Rural de Guarabira, uma empresa do Grupo João Rafael. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Léo Ferreira, de Genilson Silva. Agora são 7h52, meus amigos, 7h52, hora certa que você confere aqui na programação da sua Rádio Rural, aqui da emissora mais perto de você. Agradecer a conexão de Alessandra Ricardo, lá de Alagoinha, tá acompanhando a gente. Muito obrigado a você, tá bom, Alessandra? Bom dia e continue aqui na audiência da Rádio Rural de Guarabira. Olha, eu estava acompanhando aqui o desabafo do candidato a vereador Dito do PT, meu Dito amigo. PT, lá de Araruna. Cara, pensa. Revoltado, disse revoltado. Que gastou 10 mil reais na campanha, só fez 16 só votos. Só fez 16 votos. Teve muito. Não, ele está dizendo aqui, a banda disso, daquilo, aí você merece sofrer todo mundo, não sei o quê, não sei o quê, lá vai tempo. Pense numa. num desabafo, pense numa raiva. Ele foi candidato da coligação de Benjamin. Lá na cidade de Araruna, né? Revoltadíssimo porque só obteve 16 votos lá em Araruna, o candidato Dito do PT. Dito, né? Do PT. É. Benjamin perdeu lá com 560 votos de diferença para Availdo Azevedo. É. Né? Benjamin Maranhão. Isso é a segunda vez que ele tenta, né? Tentou em 2020, não conseguiu. Tentou agora em 2024, não conseguiu, né? Voltar aí à prefeitura de Araruna, não sabemos se daqui a 4 anos ele vai tentar novamente, né? É, parece que lá em Alagoa Grande, Dinilson, houve atos de vandalismo, viu, na sede. Diz que houve um tumulto lá, quebraram até a porta da prefeitura, a vidraça da porta da prefeitura, né? Lá em Alagoa Grande. Lá em Alagoa Grande, é verdade. Estou vendo aqui, recebi aqui umas imagens e nós vamos levar ao ar nessas imagens, porque um ato de vandalismo. De vandalismo. Isso foi na noite do domingo, foi isso? Na noite do domingo, nas comemorações, na manifestação, em frente ao prédio da prefeitura. Em frente ao prédio da prefeitura, é. Lá de... Porque você sabe que lá em Alagoa Grande, foi ontem à noite, né? Foi ontem à noite. O candidato de situação não venceu, né? O candidato de situação não venceu, que é o Fernando Fortunato, apoiado pelo prefeito Sobrinho. Ele não conseguiu, portanto, se eleger. Quem elegeu lá foi quem venceu foi o Neto. Neto, que é filho do deputado Bosco Carneiro, né? O Neto Carneiro foi quem venceu, o candidato de oposição lá no município de Alagoa Grande. Lamentável, portanto, esse fato que aconteceu em Alagoa Grande. Vamos comemorar, né? Vamos, mas nada de depedrar patrimônio público, confusão, essa coisa toda. Nos acompanha, Léo? Verdade, Edmilson. Assim, a manifestação, ela deve ser, ela é livre, né? Uhum. As pessoas têm o direito de se manifestar, né? Ali de defender o seu candidato, defender aquele nome que ele acredita, enfim, mas, né? Pois é, mas depedrar o patrimônio público, não, aí não pode ser aceito, né? Uma questão dessa, né? Um ato desse tem que ser repudiado, né? Pela população, pelas pessoas, né? Tá, e portanto, meu caro Genilson, na nossa tela, né? Imagens, né? Desse ato, né? De vandalismo na frente da prefeitura da cidade de Alagoa Grande, né? Vamos colocar novamente aqui essa imagem. Vamos lá. Olha o desrespeito, né, Denilson? Camarada isso. Subindo no mastro da bandeira lá, né, das bandeiras lá na cidade de Alagoa Grande. Lamentável esse fato. Eu acho que não é assim, né, que deve se... Deve comemorar, se né? Se comemorar, fazer política, né, enfim, nosso voto de repúdio, né, esses manifestantes, né? Claro que não foi o candidato que pediu para fazer isso, né, Denilson? De forma nenhuma. Até porque a concorrência, ela é salutar, faz parte da democracia, é comemorar também, agora tem que se respeitar, né? Tem que haver o respeito, nada de fazer aglomeração em prédio público, depedrar o prédio público, né? Fazer atos de vandalismo, como aconteceu, o cara subiu no mastro da bandeira para o hasteamento que ocorre aí nas datas cívicas, em frente ao prédio municipal, né? O passo municipal aí da cidade de Alagoa Grande, que é uma das sedes de prefeituras mais bonitas aqui da nossa região, é lá da cidade de Alagoa Grande. Infelizmente, a porta principal do prédio, né, a vidraça da porta principal do prédio foi quebrada nessa manifestação que aconteceu ontem, que não tem absolutamente nada a ver, né, porque o prédio não é do prefeito, o prédio é público, né, o eleito vai assumir a partir de janeiro e tem que utilizar aquele prédio. Então não havia de forma nenhuma, né, digamos assim, qualquer coisa que pudesse fazer com que a população viesse, razões, né? Para a população quebrar, portanto, a vidraça da porta da prefeitura lá de Alagoa Grande. Lamentável. 7h57. Muito bem, 7h57 agora na nossa Rádio Rural do Guarabira. Abraçar aqui o empresário João Rafael de Aguiar, que sempre nos escuta, né, Dino? Está sempre ligado, atento, acompanhando a nossa Rádio Rural de Guarabira. 7h57. A informação é de que a Caixa Econômica Federal transferiu nesta segunda-feira a multa de 28,6 milhões paga pela rede social X ao Banco do Brasil em cumprimento à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação ocorre após a plataforma banida do Brasil desde o fim de agosto errar o depósito de pagamento da multa. Agora, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre os pedidos de desbloqueio da rede, feitos pela própria plataforma. Essa é a última etapa, a etapa para que o X volte a funcionar no Brasil. Na semana passada, a plataforma enviou o dinheiro para uma conta bancária diferente da que a Corte Suprema informou para o recebimento da multa. O X tinha que fazer o depósito em uma conta do Banco do Brasil, mas enviou a uma conta da Caixa. As dívidas são referentes à multa de 18,3 milhões e de 10 milhões aplicadas contra a plataforma e de 300 mil imposta a representante legal da empresa, Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição, com recursos próprios. A rede social está bloqueada no Brasil desde 31 de agosto por não cumprir a determinação de indicar um representante legal no Brasil, o que é exigido para todas as empresas internacionais que atuam no país. No dia 20 de setembro, a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova foi indicada como representante legal da empresa no país. Vila Nova ocupou esse posto antes de a plataforma ser suspensa no fim de agosto. Olha aí, Tinius, saiu o ex, né, o Elon Musk, dos seus muitos bilhões, né, que ele tem, teve que tirar 28 milhões para pagar essa multa aí à justiça brasileira, né? Para ele é 28 centavos. Ou é, 28 centavos. Perdeu absolutamente nada. Se ele gastar, foi feito os cálculos, né? Se ele gastar 1 milhão de dólares por dia, ele ainda vai ficar pobre no ano de 2600 e alguma coisa. Ele vai viver eternamente, vai, Diniz? Claro que não. Então pronto. Agora, poderá se transformar no primeiro trilionário do mundo, muito, né? Bem, muito sucesso. Muito sucesso pra ele, viu? Muito sucesso. É o que eu desejo pra ele. Agora ele é igual a qualquer um. É qualquer um, isso é verdade. É igual a qualquer um. O dinheiro dele não vai diferenciar. O dinheiro dele não vai dar ele nem vida eterna, nem nada. Se ele pegar um foguete e tentar chegar em Marte, ele fica velho do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesma coisa. É a mesma coisa. O tempo passa do mesmo jeito para ele como passa para os outros. Se abraçar Zezinho de Clóvis em João Pessoa acompanhando a gente. Obrigado, Zezinho. Um abraço para você. Ele quis encarar a justiça brasileira, mas está aí, dessa vez, agora eu tiro o chapéu para a justiça brasileira, porque... não é porque Elon Musk é o homem mais rico do mundo, ou isso, aquilo, outro, que ele tem que ser tratado diferente, não. Se a lei brasileira é clara e diz que uma empresa para atuar no Brasil tem que ter um representante legal, por que é que Elon Musk tem que ser diferente? É porque ele tem o dinheiro todo do mundo? Não. Então, que cumpra. Né? Os ministros estão certíssimos com sua decisão. Né? Tem que ser cumprida. Né? Enfim, 8 da manhã. 8 horas em ponto, são 8 horas e 1 minuto, 8 e 1 na nossa Rádio Rural de Guarabira agora, 8 e 1, Genilson. Um intervalo, né? Vamos a mais um intervalo, daqui a pouco tem outras informações aqui no nosso jornal 850. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. Esta é a ZYI693. Rádio Rural. Rádio Rural. Transmitindo desde Guarabira, Paraíba, Brasil. Em 850 kHz, AM, Rua Epitácio Pessoa, número 8, Centro, Guarabira, Paraíba. Rádio Rural, a emissora que está perto de você. A dengue não acabou. O estudo da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, descobriu que os mosquitos podem se ajustar às mudanças rápidas na temperatura. A pesquisa norte-americana aponta que espécies normalmente dormentes durante o inverno, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, estão se tornando mais ativos devido a mudanças climáticas. A verdade é que a dengue, assim como outras doenças transmitidas pelo Aedes, ocorrem durante todo o ano. Mais um motivo para ficarmos sempre de olho. Rádio Rural AM. Só quem está no mercado há mais de 30 anos pode oferecer a melhor condição de adquirir veículos novos ou seminovos com garantia de procedência. A Rialto Automóveis, empresa do Grupo João Rafael, dispõe da menor taxa de juros do mercado e a melhor condição em financiamento. A Rialto ainda compra o seu carro usado com documentação em dia. Aceitamos o seu veículo como parte do pagamento e troca com troco. Rialto Automóveis, Avenida Osmar de Aquino, telefone 99982-3100. Siga nas redes sociais. Instagram, @Rialto1. Facebook, @Rialto. Rialto, onde é fácil sair rodando. Siga a Rádio Rural nas redes sociais, no Facebook e Instagram. @Rádio Rural AM 850. Estamos ao vivo também no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rádio Rural 850 e acompanhe a nossa programação. Rádio Rural, mais som. Rádio Rural, mais perto de você. Estamos apresentando Jornal 850. A verdade no seu rádio. A verdade no seu rádio. De Genilson Silva, Léo Ferreira. Muito bem, agora são 8:05, 8:05 e nós estamos de volta com o Grande Jornal 850 aqui na nossa Rádio Rural de Guarabira e as principais notícias, as principais informações para você, ouvinte da nossa emissora. Vamos aí, Itabaiana? Mocinha, participa conosco através do WhatsApp no 3271000. Bom dia, mocinha, seja bem-vinda. Bom dia, Léo Ferreira, bom dia, Marcelo Júnior, bom dia, Fernando Carvalho. Uma terça-feira abençoada por Deus. Hoje é a Feira Livre de Itabaiana. Sempre a Feira Livre é na sexta-feira aqui. Olha, vocês viram o caso de um jovem só porque ele foi comemorar a vitória do candidato que ele votou e se elegeu. Pois é, rapaz, parece que foi um influenciador aqui mesmo na Paraíba. Mataram o rapaz por conta disso. Outros perderam a vida por causa de uma aposta que fez do candidato que perdeu, né? A aposta, o que ganhou foi cobrar, não gostou e matou. Que imundo, hein? Que podou aqui mesmo na Paraíba. Mataram o rapaz por conta disso. Outros perderam a vida por causa de uma aposta que fez do candidato que perdeu, né? A aposta, o que ganhou foi cobrar, não gostou e matou. Que imundo, hein? Que política cebosa nojenta foi essa, hein? Só misericórdia de Deus. E quem tá na escuta, eu acredito, é Lula do Sorvete, Dona Maria de Juá, que ela tá sempre aqui na sexta-feira, na Feira Itabaiana, e Walter do DR. Dela Marcelino, também daqui Itabaiana. Bom dia, Itabaiana, e Walter do DR. Dela Marcelino, também daqui Itabaiana. Bom dia, um abraço. É mocinha de Itabaiana, Paraíba, acompanhando vocês pelo Facebook, viu? Ok, agradecer a mocinha pela participação, viu? Nos acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Quem também nos acompanha, Dienilson, é o Azara Gonçalves, lá do Sítio Maracajá, viu? Um abraço, Zara, para você. Também o Fábio Fernandes nos acompanha. Muito obrigado, Fábio, pelo carinho da audiência, da sintonia. Ainda dizendo que lá em Budas Artes está fazendo hoje 35 graus, viu? Oscila muito, né, o tempo lá, o 35 clima lá, né? Graus, é. Pois é. É. Conosco também a Wanda Roque, está ligada, e o José Félix Ferreira, o Zezinho de Clóvis, acompanhando o nosso programa, né? Dizendo bom dia, Dienilson, e a todos que fazem este grande programa. Um abraço, obrigado. Vamos a Belém. Belo de Belém, participa conosco. Bom dia, Genilson. Bom dia, Léo. Bom dia, Luciano. Um abraço. Saudade do programa de Luciano. Mas fazer o quê, né? Mas, o rapaz também lá é bom. Mas Luciano, Belém aqui, a gente que é de Belém, tem sempre saudade do programa dele, porque era bom. Mas tá bom. Léo, de Genilson, como já esperava, né? Aqui em Belém, parabenizar mais uma vez a prefeita, porque todo mundo sabia. Não tinha aqui em Belém, não tinha. Belém, Serra da Raiz. Essa cidade não tinha graça, né? A obrigação de eleição, mas teve, né? Mas, parabenizar a prefeita mais uma vez, só que aqui em Belém todo mundo sabia. Agora, para mim, na minha opinião, a grande decepção foi a ex-prefeita Renata, né? O marido dela foi prefeito duas vezes, ela é prefeita uma vez, e meu voto, meu amigo, para mim foi a grande decepção de Belém, foi ela. Com respeito, claro, né? Com respeito. Bom dia, um abraço. E dizer, rapaz, todos os dias eu tô na Rural. Pego de 5 da manhã, viu? Um abraço, bom dia, Deus abençoe. Aqui é Belo de Belém, viu? Valeu, Belo. Obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Rural de Guarabira, participando com a gente na nossa emissora, direto de Belém. Como ele bem falou lá, foi, não teve surpresa nenhuma, né? Já as pesquisas já davam certa vitória lá. Da prefeita Aline, a sua reeleição, é tanto que ela obteve 57,40% dos votos lá na cidade de Belém, né? A Renata Cristina, que já havia sido prefeita, o esposo já foi prefeito, doutor Roberto, por duas oportunidades, né? Foi a terceira colocada na visão do Belo, foi a grande decepção na política aí em Belém nas eleições desse ano. Belo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da nossa Rádio Rural de Guarabira. E a prefeita Aline, ela é filiada ao MDB, e o MDB teve um certo crescimento aqui no estado nas eleições desse ano, né? O presidente estadual do MDB na Paraíba, o senador e vice-presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rego, demonstrou alegria com o crescimento da legenda nas eleições municipais desse ano, tanto em nível nacional como estadual. Após 100% das urnas apuradas, o resultado demonstrou que o partido ampliou suas bases em relação à eleição municipal 2020. No Brasil, o MDB elegeu este ano 863 prefeitos, totalizando 10.217.116 votos. E continua sendo o partido com a maior quantidade de vereadores, mais de 8 mil. Já aqui na Paraíba, houve também um crescimento acentuado nos quadros do partido, no que se refere ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador. Em relação a prefeitos eleitos, o MDB mais que dobrou os seus quadros. Em 2020, o partido elegeu 10 prefeitos aqui na Paraíba. Agora, nas eleições desse ano, esse número saltou para 23. Além disso, foram eleitos 32 vice-prefeitos e centenas de vereadores por todas as regiões do estado da Paraíba. O MDB continua forte no Brasil, como na Paraíba. Nós seguimos na linha, no convencimento das ideias e dos valores democráticos. Crescemos no diálogo franco e aberto, disse, portanto, o senador veneziano Vital do Rego. Está aí, né? Pulou de 10 para 23, um aumento de 13 prefeitos. O MDB fez aí, portanto, 13 prefeitos a mais em relação às últimas eleições municipais aqui no estado da Paraíba, entre os quais eu cito aí a dona Aline Barbosa, que é filiada ao MDB lá no município de Belém. Aqui em Guarabira, nós temos o vice-prefeito, que é do MDB, né? Foi eleito, né? Que é Raimundo Macedo, vice-prefeito, filiado ao MDB, né? Foi eleito juntamente com Léa Toscano, que é filiada à União Brasil. Esse crescimento do MDB, Genilson, 8 e 11. Esse crescimento, essa articulação do MDB, do senador veneziano, claro, visando 2026. Né? Que ele 2026, é candidato, que é logo ali, ele é candidato, né? Veneziano é um nome forte na política paraibana. Uhum. Né? Tem sido um político que tem feito muita. Tem pavimentado um caminho, né, Genilson? De vitórias, né, de sucesso. Hoje é o segundo vice-presidente do Senado Federal, então está em evidência, em ascensão na política paraibana, também na política nacional, já presidiu por diversas vezes sessões importantes no Senado Federal, e eu acredito que veneziano tem um futuro promissor na política, né? Já foi prefeito, né, de Campina Grande, né? E ele tem experiência política, né? E pode, Genilson, fazer um grande trabalho, não só pela Paraíba, mas também na política desse país. Eu acredito muito, eu tenho uma afinidade muito grande e um carinho muito grande pelo senador veneziano Vital, e eu sei que ele tem pavimentado esse caminho visando 2026, que é logo ali. Logo ali. E as próximas eleições serão duas vagas para o Senado Federal, né? E ele que foi eleito, portanto, aí em 2016, há 8 anos atrás, né? Ele foi eleito nas eleições de 2014, na verdade, né? Isso, 2014. Nas eleições de 2014. E aí, tem o seu prazo agora, que vai encerrar o seu mandato em 2026, em janeiro de 2027, né? Que acontece a posse, enfim. E ele já está trabalhando, fortalecendo a base, justamente buscando aí, futuramente, a sua reeleição, né? Lá em Campina Grande, ele está ao lado, inclusive, do prefeito Bruno, né, apoiando, portanto, a candidatura de Bruno, que vai para o segundo turno. Não, ele tem feito um trabalho muito importante, não só na questão política, mas ajudar diversas entidades, né, nesse estado, sindicatos, associações, né, um trabalho que, pelo status, né, um senador da República não vai estar fazendo esse trabalho e tal, mas ele tem feito esse trabalho, tem caído em campo, tem dado atenção às pessoas, tem dado atenção à classe política, né, aos políticos. Ele é uma pessoa aberta ao diálogo, independentemente de qual seja a bandeira partidária. Claro, defende com garra o seu nome, defende com garra o seu partido, o seu bloco, mas é uma pessoa, como eu disse, é aberta ao diálogo. Veneziano é um dos grandes políticos desse estado, mas ele está aberto ao diálogo, seja com quem for, né? 8h14 agora na nossa Rádio Rural de Guarabira, meu caro Digenilson Silva. Deixa eu mandar um abraço para o Josinaldo, eletricista da cidade de Alagoa Grande, que é ouvinte nosso, viu, da Rádio Rural. Um abraço, Josinaldo, sempre que pode estar aí com o radinho ligado, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. 8h14 agora, 8h14. E o ex-presidente Jair Bolsonaro deve vir a Paraíba, João Pessoa, para ativamente participar da campanha de Marcelo Queiroga, agora no segundo turno. A informação foi confirmada por Queiroga na última segunda-feira, no caso ontem. De acordo com Marcelo Queiroga, falta apenas definir a data que Bolsonaro estará na capital para ele, para participar justamente, né, da sua campanha. O ex-presidente é muito importante agora nesse instante, nesse momento. Falta definir a data. Bolsonaro é o maior líder político do Brasil e a sua participação na campanha é muito importante, disse Marcelo Queiroga. No segundo turno, Queiroga vai enfrentar o atual prefeito da capital, Cícero Lucena, do Progressistas. A eleição vai acontecer no dia 27 desse mês, que é o último domingo aí do mês de outubro, né? E a campanha já teve início, né? A campanha já teve início desde ontem, né? Lá em Campina Grande, lá em João Pessoa, que são as duas cidades aqui do estado, para o segundo turno das eleições. E vai ter também um horário eleitoral, tanto no rádio quanto na TV em Campina e João Pessoa, para esse segundo turno. É uma campanha mais restrita, digamos assim, são duas semanas apenas, né? Praticamente duas semanas de campanha. Agora pode fazer aquela propaganda no carro de som, que pode? Não podia. Agora pode, agora, nesse segundo turno pode, né? Pode, é. Pronto, nesse segundo turno pode. Não podia, né, nesse primeiro turno. E agora também, Léo, o tempo, né? É um tempo menor, né? O tempo de propaganda agora é igualitário, né? Igualitário. São 10 minutos, 5 para um, 5 para outro, por exemplo, né? 10 minutos, 5 para um, 5 para outro. Do guia eleitoral. Serão os 10 minutos. Mas agora o tempo é igual para os dois candidatos. Mas antes era quase meia hora, né, de guia eleitoral, eu lembro. Tinha candidato que pegava 15, 18 minutos de guia eleitoral. Por exemplo, Jair Bolsonaro, em 2018, ele teve 18 minutos, ou melhor, 18 segundos. 18 segundos de guia eleitoral. De guia eleitoral. Agora não, né? O partido dele, o PL, né? Tá bem. Tá com com representação, né? Isso. Acho que é a maior representação, né? É tanto que ele investiu bastante na internet, né? Em 2018, porque o tempo do horário eleitoral era pequeno, né? Dá só para dizer boa noite somente. O que eu não vi muitos candidatos explorarem agora foi as lives, né? As lives, né? Na campanha passada exploraram muito lives. Na campanha passada também a gente estava na pandemia, né? Ainda na pandemia, né? Mas perderam, né? Uma grande oportunidade, porque a live é importante, né? É importantíssimo. E outros não conseguiram nem sequer participar de debates, né? Seria importante também a participação nos debates. Nós promovemos o debate aqui na Rádio Rural, da cidade de Alagoa Grande. Foi um sucesso, viu? Foi um estouro de audiência esse debate. Depois veio o debate de Jacaraú, que faltou o candidato Márcio, que foi o que venceu, né? Mas venceu com uma diferença muito pequena lá em Jacaraú, né? Vale salientar. Olha, são 8 horas e 17 minutos agora, 8 e 17 da nossa Rádio Rural de Guarabira. Tem ouvinte, Luciano? 3271.000 tá liberado, viu? Olha, abraçar a Célia, que está em Sapé, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Célia, pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Está ligada aí, acompanhando a nossa Rádio Rural de Guarabira. É ouvinte fiel, ouvinte assídua da nossa programação. São 8h17, abraçar aqui o nosso queridíssimo Fernando Carvalho, nosso gerente executivo, né, por aqui. Pois bem, 8h18, vamos trazer o giro internacional, direto da Rádio França Internacional, né? Trazendo aí os acontecimentos, os fatos, né? Os fatos internacionais desta quarta-feira. São 8h18 agora, giro internacional. Giro Internacional. Adriana Moisés. Paris, 8 de outubro de 2024. A seguir as notícias em destaque nesta terça-feira, o exército israelense eliminou mais um integrante de peso do Hezbollah, Suhail Hussein Husseini, em um ataque aos subúrbios de Beirute, no Líbano. Ele supervisionava a logística e a transferência de armas do Irã para o grupo paramilitar, cuidava do orçamento de projetos sensíveis e já tinha liderado a unidade do Hezbollah encarregada de fabricar mísseis guiados de precisão e armazenar armas. O Exército de Israel iniciou ontem operações limitadas, localizadas e direcionadas, segundo o comunicado oficial, contra alvos terroristas e instalações do Hezbollah no sudoeste do Líbano e volta a bombardear Beirute nesta terça-feira. Na expectativa de uma retaliação israelense contra instalações nucleares ou petrolíferas do país, o Irã alertou hoje que qualquer ataque à sua infraestrutura resultará numa resposta mais forte. O ministro da Defesa da Coreia do Sul afirmou hoje em uma audiência parlamentar em Seul ser muito provável que soldados norte-coreanos tenham morrido na Ucrânia depois de serem enviados para ajudar a Rússia na frente de batalha. No fim de semana, um meio de comunicação ucraniano afirmou que 6 oficiais norte-coreanos morreram em um ataque com mísseis de Kiev na quinta-feira, perto de Donetsk, no leste do país, ocupado pela Rússia. Seul acredita que Pyongyang enviará mais soldados para o território ucraniano a fim de apoiar seu aliado em Moscou. A Rússia reivindicou hoje a conquista de mais 2 aldeias no leste da Ucrânia. O furacão Milton foi rebaixado para a categoria 4, na escala que vai a 5, mas continua extremamente perigoso. Antes de sua chegada prevista na quarta-feira à Flórida, região já afetada pela passagem desoladora do furacão Helene no final de setembro. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê a chegada de Milton na Flórida na noite de quarta para quinta-feira, depois de ter contornado a costa norte da Península Mexicana de Yucatán na segunda e terça-feira, onde poderá causar ondas destruidoras. A China adota uma barreira comercial às importações de conhaque provenientes de países da União Europeia. A medida entrará em vigor na sexta-feira e terá duro impacto sobre os produtores franceses, que representam 95% das exportações europeias da bebida. A decisão é mais um capítulo na guerra comercial travada entre a China e a Comissão Europeia. Países da União Europeia, a medida entrará em vigor na sexta-feira e terá duro impacto sobre os produtores franceses, que representam 95% das exportações europeias da bebida. A decisão é mais um capítulo na guerra comercial travada entre a China e a Comissão Europeia. Aí, portanto, o giro internacional, o vereador Denilson Alves, vereador eleito da cidade de Dona Inês, onde por lá o resultado foi favorável para o atual prefeito Antônio Justino, né? Que venceu a reeleição lá naquele município de Genilson. É, Denilson, quero agradecer a votação. Lá foi o terceiro mais votado, né? Lá na cidade de Dona Inês já tinha tentado, portanto, em eleição anterior, né? A candidatura a vereador ficou na suplência, mas esse ano... Todos os amigos lá de Dona Inês... Eu não vim preparado para dar entrevista, eu vim fazer só uma visita ao nosso amigo do Genilson, que é um amigo meu de longas datas já. Eu trabalhei na época, eu trabalhei com a presidente Felicidade dele. Uhum. Ele fez parceria com a gente lá na Câmara, uma pessoa muito boa de Genilson. Mas já que eu estou aqui presente, eu quero agradecer a todos amigos e amiga que confiaram no amigo Denilson Alves. 620 votos, é muito voto para uma cidade do Porto é de Dona Inês. Eu estou muito grato a todos que confiaram no amigo Denilson, que votaram, e o pessoal também que votaram no nosso amigo Antônio Justino, conduzindo ele por mais 4 anos, que Dona Inês precisa sim. Ele vai para o quarto mandato, é? Quarto mandato, nosso quarto prefeito mandato. Antônio Justino. É, vai conduzir nosso destino por mais 4 anos. Dona Inês precisa de um prefeito que tem a postura do nosso amigo Antônio Justino, que tem feito muito pela nossa cidade e vai fazer muito mais. Eu acredito que esse mandato dele vai ser melhor do que o que ele está finalizando, porque esse mandato que finalizou teve muita turbulência. A Câmara Municipal dificultou muito os trabalhos do nosso prefeito. Tinha hora que o prefeito, em vez de estar trabalhando, tinha que estar resolvendo coisa que não era para resolver, que era de questões burocráticas da Câmara. Não tinha necessidade, né? O Denilson, ele fez a maioria lá com seus aliados, lá na Câmara Municipal, Antônio Justino? Sim. Nós fizemos lá são 9 vereadores, a gente fez 6. Uhum. 6. Maioria absoluta, né? 6 vereadores. A gente fez. Maioria. A oposição fez 4 no caso. Não, 3. 3. Uhum. A gente fizemos 6. Graças a Deus, o pessoal entenderam que a gente precisa, sim, da maioria do nosso grupo político para conduzir os destinos de Dona Inês de maneira sólida, né? Que não tenha complicação para a administração do nosso município. Houve uma renovação considerável lá ou muita gente foi reeleito lá em Dona Inês? Na Câmara? Só o único vereador que não foi reeleito foi o atual presidente. Todos que foram candidatos à reeleição ganharam. No nosso grupo, no caso, nós tínhamos 5 candidatos disputando a reeleição. Ganhou todos 5. No caso, o vereador Edmilson foi para vice. Uhum. E no caso eu entrei. Abriu uma vaga, né? Até ontem à noite a gente estava comemorando, ele falou, disse: Eu saí, você entrou na minha vaga. Eu disse, foi isso mesmo. E o pessoal já falava na rua que no caso o único cara que tinha condições de entrar seria a minha pessoa, porque os outros, por modéstia à parte, estava com a votação baixa, né? Não tinha condições de disputar. Naquela parte mais alta, que é em torno de 500, 600 votos. Uhum. O do nosso grupo, pra você ter ideia, o sexto do nosso grupo teve mais de 450 votos, né? Aí você já tira por aí, né? Muito voto. Verdade. Então, Denilson, que você possa fazer um grande mandato, viu? Obrigado, meu amigo. E eu vou contar com você pra gente estar junto, viu? Estaremos lá, se Deus quiser. Estaremos lá. Eu agradeço demais a todos vocês, Rádio Rural, que é a rádio que tem. Vamos sim. Vamos lá na Câmara. As sessões são à tarde ainda lá? Na Câmara? As sessões são na segunda-feira, à noite. Tarde. À noite. Na época que eu era tarde ainda. Era. Mas a gente pode ver essa questão ainda, que fica um horário melhor para a população participar, viu? Agradeço de coração a todos vocês. Fico com Deus e a todos os amigos que votaram na minha pessoa. E desejar sucesso, né? Sucesso, porque a partir de 1º de janeiro de 2025, né? O amigo vai ter uma nova missão a cumprir, né? Que é representar o povo. É verdade. Na eu sou funcionário público do nosso município, mas agora eu vou ter que dividir a parte de conduzir, né? Como vereador da nossa cidade, viu? Eu só tenho a agradecer a todos os amigos que confiaram na minha pessoa. E se Deus quiser, a partir de janeiro eu estarei lá na Câmara Municipal como vereador. Muito bem, obrigado, portanto, a Denilson Alves, vereador eleito lá do município de Dona Inês. Abraçar todo esse povo maravilhoso. Dona Inês certamente vai estar muito bem representado com você lá na Câmara Municipal. Denilson, abraçar o prefeito Antônio Justino, né, que conseguiu a recondução mais uma vez para governar os destinos de Dona Inês. Um abraço. Muito bem, são 8 horas e 26 minutos. Agradecer aqui ao Denilson Alves pela participação. Aqui muito rápida, né? Só para agradecer, agradecer ao eleitorado lá de Dona Inês, né? Claro, é verdade. Um abraço, Denilson, viu? Tudo de bom. Parabéns mesmo aí, sucesso nessa nova caminhada, né? Que se inicia a partir de agora, né? O sentimento é de alegria, né? De alegria, é verdade. De realização, porque afinal de contas é ser conduzido a uma Câmara Municipal é a certeza de que a pessoa está bem relacionada, de que há uma confiança por parte do eleitorado, não é isso? Os eleitores que confiaram no Denilson, né, estão também muito felizes porque ele conseguiu aí obter êxito e vai representar esse povão lá na Câmara Municipal de Dona Inês. São 8 horas e 27 minutos agora. 8h27, abraçar a Marisete Félix, está acompanhando a programação da Rádio Rural em Guarulhos, na Grande São Paulo. Obrigado, hein? A você em Guarulhos, na audiência aqui da nossa Rural de Guarabira, a emissora mais perto de você. São 8 horas e 28 minutos agora, essa é a hora certa que você confere com a gente. 8h28 no nosso Jornal 850 da Rádio Rural. Denilson, eleição ainda no segundo turno, né, na capital paraibana e também em Campina Grande. Ontem o candidato a prefeito de Campina Grande, doutor Johnny Bezerra, do PSB, e o vice Marinaldo Cardoso, do Republicanos, iniciaram a semana com a reunião de alinhamento para o segundo turno com o governador João Azevedo e com a coordenação de campanha. Eles fizeram uma análise do resultado e discutiram ações de alinhamento e a definição de estratégias que guiarão os próximos dias. Participaram da reunião o coordenador da campanha, o deputado federal Murilo Galdino, o secretário de Estado da Administração Tibério Limeira e o secretário-chefe de gabinete do governo do Estado, Ronaldo Guerra. De acordo com o doutor Johnny, o alinhamento para o segundo turno considera todos os departamentos da campanha. Estamos analisando esta primeira etapa, considerando mobilização, marketing, agenda e todos os pontos, mapeando os pontos fracos e fortes e mantendo o que está dando certo e fazendo os ajustes necessários. Dr. Johnny destacou a clareza das propostas como um dos principais pontos de crescimento da campanha. Nossa campanha é assertiva porque temos as melhores propostas e mostramos, né, o caminho para executá-las com um choque de gestão na saúde, que é o nosso carro-chefe, o desenvolvimento social e econômico baseado na eficiência. O sentimento de mudança é real e ele encontrou em nossa candidatura a chance real para a transformação da cidade. Para este segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio começa já no dia 11 e vai até o dia 25. A eleição será realizada no dia 27 deste mês. Então, próxima sexta-feira começa aí, portanto, a propaganda eleitoral. Mas o foco aqui da matéria é esse início de campanha por parte do doutor Johnny Bezerra, né, que é do PSB, né, que vai agora para o segundo turno com o Bruno, com Bruno Cunha Lima, que é o candidato, né, à reeleição lá na cidade de Campina Grande. E aqui, Dinilson, é o interesse, né, do governador de eleger Johnny Bezerra em Campina Grande, porque Campina Grande é uma das principais cidades desse estado, assim como também o governador está apoiando lá na capital paraibana Cícero Lucena, né? Então, o governador tem interesse nessas duas cidades, não só o governador, mas com a sua sigla, o PSB, para que o partido possa se consolidar, possa permanecer forte, né? Vem aí, Dinilson, vem agora a próxima eleição, né, para o governo, né, para escolha de presidente da República, de governo do estado, deputados federais, deputados estaduais, também de senador. Então, Dinilson, os partidos estão nessa corrida, se articulando, tentando fazer o máximo de prefeitos, tentaram, né, fazer o máximo de prefeitos possíveis no estado, né, como foi o caso do MDB, né, que mostrou bastante força agora, e o PSB também, né, que não conseguiu lograr êxito em algumas cidades, mas também chega nesse pleito, nesse primeiro turno das eleições de 2024, bem articulado, né, e fortalecido por todo o estado da Paraíba, né? E há alguns prefeitos também que venceram as eleições, mas que não são ligados e não são filiados ao PSB, mas compõem essa base que lá na frente vão poder apoiar o PSB. E Campina Grande, tendo um prefeito da base do governador João Azevedo, vai favorecer e muito os seus projetos lá na frente. Com relação a João Pessoa, vai depender muito da articulação do próprio governador João Azevedo em buscar, em atrair o apoio do PT para o candidato Cícero Lucena. Por quê? Porque lá quem está na disputa com Cícero é um candidato do PL. Eu acredito que o PT não vai apoiar Marcelo Queiroga de forma nenhuma, né? Por ser o candidato do PL, o PL é o partido de Bolsonaro. Então, a naturalidade é que apoie o candidato do PP. O PP é um partido do centro, um partido considerado do centrão, né? O centrão dá apoio ao atual governo. Então, vai depender muito da articulação do governador, né, para que atraia o PT oficialmente, todos os membros, para apoiar, Acho que o PT saiu muito enfraquecido dessa. Não, o PT foi o partido que menos recebeu votação em nível nacional nas eleições desse ano. Foi o partido que mais perdeu votos. O PT, a estrela do PT, está se apagando. É, exatamente. Né? Infelizmente, né? Para os petistas, né? Para quem. Não para os petistas, mas não dá muito. Para não criticar, né, o PT. Mas, assim, para quem vota aí no Partido dos Trabalhadores. Agora, o partido de Genius que sai fortalecido dessas eleições no país é o PSD. Porque o PSD lidera um ranking de. Com 878 prefeituras no Brasil. Isso, exatamente. Né? Superou o MDB. O PSD de Gilberto Kassab levou 878 prefeituras neste primeiro turno, tornando-se a sigla com mais cargos no Executivo Municipal. Em seguida vem o MDB e o PP com 847 e 743 prefeituras, respectivamente. Já o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em quinto lugar, considerando as cidades com o primeiro turno. Já o PT do presidente Lula está com o nono, com apenas 248. O PSOL, partido do candidato Guilherme Boulos de São Paulo, não conquistou prefeitura no primeiro turno, enquanto o PRTB, partido de Pablo Marçal, ficou com uma. Prefeituras de mais de 98 cidades ainda estão indefinidas, ou com o segundo turno marcado para o dia 27 de outubro, ou sob júdice, sendo 15 delas capitais. Então, em primeiro lugar, vem o PSD com 878 prefeituras, o MDB em segundo com 847, em terceiro o PP com 743, em quarto o União Brasil com 578, em quinto o PL com 510, em sexto o Republicano com 430, em sétimo o PSB com 309, em oitavo o PSDB com 269 prefeituras, em nono o PT com 248 prefeituras, e em décimo, o PDT com 148 prefeituras, de Genilson. Muito bem, aqui no estado da Paraíba só tem uma prefeitura, né? Só conseguiu uma prefeitura, o PT. Aliás, reelegeu, né, o prefeito lá de Picuí. É o único município governado pelo PT aqui no estado da Paraíba.